traga luz, desperta-nos, dá discernimento, dá, Senhor, sabedoria, dá-nos, Senhor, intrepidez, avanços, conquistas, e que em tudo o Senhor seja glorificado. O Senhor sabe, nós fazemos a oração que Jesus ensinou. A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Então nós rogamos a Ti que envie trabalhadores. Que envie, Senhor, homens e mulheres destemidos, Senhor, dedicados. E nós reconhecemos que só chegamos até aqui porque o Senhor tem feito grandes coisas, através de muitos irmãos que estão aqui, outros que não estão aqui hoje, mas que são canais do Senhor. E o que nós queremos é alcançar mais perdidos, é alcançar mais vidas, é ver mais lares sendo edificados, é ver o Teu nome sendo glorificado através da Tua igreja nesta cidade. Por isso nós nos colocamos disponíveis para recebermos transmissões do Senhor, para recebermos discernimento, capacitação para o serviço ministerial, em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos, Pai, para a Tua glória. Amém, amém, amém. Bem, nós, essa semana eu passei para vocês o estudo domingo passado. Nós não tivemos aula presencial, mas eu orientei a vocês: ouvir o dom de presidir, enumerar os pontos de comentários ou perguntas, fazer uma exposição de um tópico que pertence ao dom de presidir, mas que não está na gravação, e para o que a gente vai fazer hoje aqui, era necessário... É importante, cooperaria muito vocês ouvirem o dom de presidir. Quantos ouviram o dom de presidir? Okay. Eu tenho um outro conteúdo do dom de presidir, mais amplo do que aquele. Acho que vocês já assistiram, muitos já assistiram, que era o vídeo, né, em vídeo. São três horas de vídeo, são três vídeos. Mas ele não está disponível. Eu preciso restaurar o arquivo original dele para colocar na... Ele era distribuído num pacote, né? O dom de presidir, acho que tinha, na verdade, cinco DVDs, não é isso? A gente precisa ver, tenho que recuperar o arquivo original dele para subir para a internet e ficar disponível lá. E com a mudança, a gente tem um monte de caixas do estúdio que não foram abertas ainda, então tem que abrir essas caixas, aí para abrir tem que ter um lugar para arquivar e a gente conseguir achar as matrizes. Por isso eu não disponibilizei esse conteúdo para vocês. Mas, com certeza, durante o ano nós vamos disponibilizando e você vai recuperando aquele conteúdo. O que a gente precisa, naquele áudio, a gente consegue uma primeira ministração, e o que eu vou colocar aqui hoje, a gente vai dar um avanço, a gente vai ter um avanço no que é a visão do dom de presidir dentro do transmissão e dentro do que a gente tem como propósito, né, na continuidade do próximo ano. Então, eu queria ouvir, se tem alguém que, ao ouvir o conteúdo ou ao se lembrar dos DVDs, pode trazer algum comentário sobre o dom de presidir. Eu ouvi o CD, mas eu ainda trago um complemento de que já faz bastante tempo que eu li lá a coletânea de todos os CDs, mas uma abordagem, né, que é fato, né, e isso a gente traz para a nossa vida, é quando está lá em Gênesis, né, que quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus deu poder ao homem para governar sobre todas as coisas. Então, assim como Deus, né, que tem todo o domínio sobre todas as coisas, nós fomos dotados do poder e da autoridade para governar sobre todas as coisas, né? Esse dom, né, do governo, Deus nos deu. E o fato é, né, que com o pecado, né, isso quebrou, isso caiu, E nós vivemos aí num processo de restauração dessa imagem e semelhança de Deus. E o dom do governo, da autoridade, né, que Deus nos deu. Essa abordagem que o tempo todo, no CD de ontem e na coletânea também, fala muito, né, que esse governo, a gente tem que pensar em todas as instâncias de governo, né? Governar, presidir, os mínimos detalhes, a começar da nossa própria vida, né? Nós governarmos a nossa própria vida, a circunstância à nossa volta, os detalhes, a casa, a família, né? O nosso trabalho, a nossa vida, de uma forma geral. Mas o que mais me impacta é trazer a memória, né, que Deus, ele nos deu, né? Nós fomos dotados desse dom do governo, da autoridade, que nós precisamos nos conscientizar disso e buscar. E uma frase que me chamou muita atenção na ministração para essa aula é quando o pastor fala, e ele repetiu algumas vezes, de que nós somos seres espirituais que estamos tentando uma vida terrena, né? Eu gostei dessa frase. Nós somos seres espirituais e que estamos aqui tentando uma vida terrena. E que, dessa forma, nós precisamos dos dons do Espírito para tentar essa vida terrena, né? Isso, o dom é de Deus. E o governo presidir, eu acho que é o que nós vivemos, né? E precisamos do dom do governo, que já nos foi dado, mas perdeu, e nós precisamos trabalhar nesse resgate, nessa restauração. Para alguns fica mais difícil entender e até aceitar por que nós estamos aqui tentando. Porque, na verdade, nós somos... nós ficamos inadequados, porque a vida terrena foi completamente corrompida. Então, a vivência no mundo terreno ficou inconveniente, inadequada. Deus mesmo disse a Adão: você, agora debaixo de uma maldição, vai ter que comer do suor do seu rosto. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. O mundo jaz no maligno. Tudo isso é inconveniente, é inadequado para a vida que Deus criou para nós vivermos. Então, Deus sabe disso. Deus sabe que o dia a dia é sempre muito difícil. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, pudim de leite condensado. Tem o outro lado, dá dor de barriga. É uma brincadeira, uma ilustração brincalhona para que tudo, inclusive as coisas lindas e maravilhosas, sempre nós vamos ter um lado negativo, porque o pecado corrompeu a vida terrena, as coisas da terra, a própria natureza. Se nós fôssemos seres espirituais plenos, nós não viveríamos nessa terra. Nós só teríamos condição de viver no Éden. Agora, acontece também o outro lado. Nós também, seres espirituais, fomos corrompidos pelo pecado. Então, nós morremos. E o processo depois do novo nascimento é um processo de santificação lento, moroso, árduo, difícil. Então, nós estamos tentando adequar um ser espiritual em aperfeiçoamento, em santificação, com um ambiente físico terreno corrompido e que não melhora nunca. Por mais que a gente veja as empresas, os governos tentando melhorar a vida, a tecnologia despontou de uma forma assim, incomparável, veloz. Não tem nada que caminha mais, prosperando mais do que tecnologia. Mas ela em nada melhorou a vida moral, social, emocional do ser humano. Pelo contrário, ela só traz mais cargas, mais problemas. Então, nós somos um ser espiritual, continuamos sendo um ser espiritual, estragado pelo pecado, recuperado pelo novo nascimento, mas em processo de aperfeiçoamento. E esse processo, ele fica mais difícil ainda porque estamos num ambiente físico, terreno, também todo adulterado. O mundo jaz no maligno. Então, a gente vai tentando. A expressão não é uma expressão teológica, não é uma expressão científica, é uma expressão didática, brincalhona. A gente é um ser espiritual tentando uma vida terrena. Tanto é tentando que Deus sabe que o nosso futuro, e nós sabemos que o grande alvo, a grande expectativa, não é nessa vida terrena. Os céus passarão, tudo vai ser desfeito, e então virá um novo tempo, uma nova estação, onde nós estaremos em plenitude, coerentes com o ser que somos e o ambiente físico, porque será físico e espiritual. Mas será físico, haverá leão, haverá cordeiro, os dois vão pastar juntos, haverá terra, céu, mar, natureza, haverá tudo físico, né? Como Jesus comeu com os discípulos. Ele era espiritual, mas ele se relacionava com o mundo físico. Então, nós estamos nessa condição, e o que a Valdirene destacou é de extrema importância, porque Deus determinou isso. Apesar de todas essas dificuldades, Deus nos deu um comando de governo para todos. Então, nisso está baseado o dom de presidir. Deus nos deu. E por causa dessas deficiências do nosso ser e da vida terrena, nós precisamos do Espírito Santo que vem com seus dons para nos capacitar a viver nessa terra. Sejam os frutos que vêm dele, sejam os dons. Os dons para atividades naturais e os dons para as atividades espirituais, né? Marli? É interessante que, quando Deus fez o homem, o primeiro comando que ele deu lá foi a autoridade, né? Ele dotou o casal ali de autoridade sobre todo o cosmos. Fazer, nomear, tudo estava nas mãos de Adão como cabeça ali. Quando Adão e Eva desobedecem, eles perdem esse comando, eles o transferem para Satanás. Satanás, então, aí começa um comando completamente desordenado dentro daquilo que ele sabe fazer, matar, roubar e destruir. Quando, então, Deus realmente inicia aquela caminhada ali de Gênesis 3:15, da semente da mulher virar aquele, e Jesus vem, aí Satanás ainda está com domínio, ainda está com poder. Mas quando ele é despojado na cruz do Calvário, Jesus toma toda a autoridade. Satanás não tem autoridade, demônios não têm autoridade. A única fonte de poder que tem na terra é o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que que Satanás precisa para ele potencializar um pseudo-poder? Ele precisa da mente humana. Sem a mente humana, ele é zero. Agora, quando alguém se dispõe a andar com Deus, essa pessoa, e ela nasceu de novo, na verdade, conquanto o nosso corpo não ter sido ainda restaurado, Gálatas 5:17 diz que há uma luta do espírito contra o corpo contra a carne, porque são opostos entre si, estamos ainda em aperfeiçoamento, caminhando para ter um corpo restaurado, mas à medida que nós tomamos conhecimento, e a palavra, esse assunto está recheado de palavra, nós vamos vendo que os textos são sobejamente intensos. E eu creio que à medida que nós andamos com Deus e vamos sendo cheios do Espírito de Deus e vamos resgatando o que já foi disponibilizado em Cristo Jesus, quando ele diz, como o Pai me enviou, eu vos envio, e vós fareis obras maiores do que as minhas, e de, enfim, são N textos que vão mostrar que nós, servos de Deus, nascidos de novo, precisamos não acreditar no que vai sendo colocado no nosso coração, que nós somos humanos, que nós somos... Por quê? Porque Deus já nos resgatou em Cristo Jesus, fomos reconectados com Ele para sermos semelhantes a Jesus. Agora, o outro lado é verdadeiro. À medida que a pessoa que nunca nasceu de novo e ela serve a Satanás, ela vai dando para Satanás, é o famoso pó, né? O que Jesus falou, que ele se alimentaria do pó todos os dias. E esse pó é exatamente as obras da carne que nós vamos disponibilizando para ele. À medida que ele tem material fornecido pelo ser humano caído, ele é potencializado para exercitar a pseudo-autoridade que às vezes nos amedronta. Mas qualquer de nós aqui pode dar uma ordem para Satanás no poder do Espírito de Deus. E ele é obrigado a obedecer, porque ele não tem poder para nos afrontar. Um texto que cabe bem nisso que você está expondo é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando vem o conhecimento, vem a possibilidade de eu me apropriar do conhecimento e agir em nome do Senhor. Então, o inimigo realmente perde a condição de agir. Isso em qualquer área: matemática, física, direito, medicina, em qualquer área. Porque quando vem o conhecimento, eu agora passo a ter governo, domínio. E uma das coisas, assim, a Valdirene trouxe lá o início no Éden, uma das coisas que a gente vê com destaque no relato do Éden, do pecado, é a questão do governo e também a questão do... Eu já ministrei aqui essa palavrinha chata, complicada, americana, inglesa, accountability. Accountability é a capacidade de prestar contas, mas não no sentido brasileiro, que é de obrigação de dar um relatório. A capacidade de prestar contas é assim: isso está comigo e eu vou resolver. Isso é meu e eu vou resolver. E eu vou te prestar contas. Eu vou voltar aqui e isso vai estar solucionado. No lugar disso, o diabo plantou a transferência de culpa. Mas eu não tenho nada com isso. Mas não sou eu que fiquei responsável por isso. Mas ninguém me falou nada. E isso vai desmontando, seja a questão do governo, seja a questão da transmissão de culpa, a vitimização, isso vai criando esse universo propício para o maligno agir. E isso, de forma quase que invisível e oculta, ou não perceptível, é o que impera na empresa, é o que impera nos relacionamentos, é o que impera na igreja, falando de igreja, a estrutura física, eclesiástica. A maioria das pessoas está sofrendo, ou está adorando, está orando, ou está buscando ajuda, porque está fora do governo e porque não tem essa capacidade do accountability. Pastor, me ajuda. Ah, o pastor não quis me ajudar. Irmão, meu marido, minha esposa, é meu tio, é sempre o outro, é o Brasil, é sempre o outro. A gente não consegue se ver como governo e, como a Marli disse, com autoridade para declarar algo no mundo espiritual. E aí tem um sintoma ou um indicador disso que é muito sutil, é muito abstrato ou é muito... difícil de ser percebido, que é a maioria das músicas, dos cultos, das orações e até mesmo das ministrações, elas têm um propósito de suprir as demandas da alma. As músicas que mais fazem sucesso é aquela assim, eu vou me deitar em teu braço, eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso. A maioria dos cultos, você vai encontrar, na maioria das igrejas, você vai encontrar cultos que começa assim, eu não sei como você veio aqui, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você vai estar sofrendo, mas hoje Deus vai te dar a vitória, mas hoje você vai, é sempre num contexto de, eu coitado, estou sofrendo, e quem sabe Deus me ajuda, nunca é prioritariamente no contexto de governo e accountability, isso é comigo, eu vou assumir meu lugar e Deus vai me usar, e se não é comigo, se não é através de mim, eu vou ser uma ponte para isso. E esse espírito restaurado, não num processo assim de perfeição, mas em santificação, esse espírito restaurado, ele é o ambiente do dom de presidir, em que vem convicção de que eu tenho autoridade, de que eu fui colocado para o governo, que apesar da natureza pecaminosa, apesar do pecado, apesar das dificuldades dessa vida terrena e dos relacionamentos, das relações humanas, eu sou ministro de Deus e eu estou aqui para semear, para intervir, para dizer, para ajudar, para caminhar, e esse é o espírito do ministro. Esse é o ambiente dentro de nós, no corpo, alma e espírito, que nos desperta para os dons que Deus deu e o chamado que Deus deu. Então, a gente nunca vai precisar, por causa do accountability, a gente nunca vai precisar assim, ah, quem é que faz? Ah, eu não sei, eu não, ninguém fez, ah, não é comigo. A gente falou assim, não, eu dou um jeito. Eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar isso aqui, eu vou buscar isso aqui. E eu quero sempre enfatizar isso. Eu posso fazer isso na força do meu braço. E não tenha dúvida que vai haver progresso. Mas ele não é compatível com a obra espiritual, uma vez que somos seres espirituais. Essa capacidade natural, ela precisa vir com um motor que é o dom do Espírito. A capacitação do Espírito. Que não é uma ferramenta que Deus me dá, é a presença dele, é o próprio Espírito, e em contínuo relacionamento com o Espírito Santo, que me capacita, que me faz enxergar até as coisas físicas de uma forma sobrenatural. Então vem o dom de presidir, por isso que o dom de presidir, em tudo que eu ministrei no áudio e está no vídeo, é um dom de Deus. E eu e você precisamos pedir o dom de Deus. E eu e você precisamos pedir o dom de Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero. Só para completar. Eu peguei um dos meus escritos, um livro que eu tenho, e enviei para uma pessoa competente na tradução para o inglês. Essa pessoa traduziu. E eu levei essa tradução para os Estados Unidos, para uma família de brasileiros que estudaram desde criança nas universidades, e eu preciso que vocês leiam, eu quero saber se um americano lê isso aqui. E aí, a primeira coisa que aqueles irmãos me mostraram foi o seguinte, pastor, você começa aqui dizendo assim, irmãos, eu não domino muito esse assunto, mas eu queria expor algumas coisas para vocês, porque o livro foi escrito a partir de gravações, alguém transcreveu, transformou em formato de livro, traduziu para o inglês, e aí aquela pessoa falou assim, pastor, aqui, com isso aqui, você não vende para nenhum americano. O americano vai dizer assim, se você não domina esse assunto, por que você se meteu a escrever? Mas como assim? Eu estou sendo sincero. Eu estou sendo humilde. Eu estou deixando o senhor agir. Não, isso na cultura brasileira. Na cultura aqui, ele quer saber se você é capaz, se você tem experiências, se você tem firmeza, se você tem garra, se você tem o que ensinar. E aí eu fui entendendo, meu Deus do céu, a gente acha que é orgulho, a gente acha que é prepotência de alguém, e pode ser prepotência de alguém, dependendo de como eu falo, mas eu preciso falar como quem tem certeza, eu vou ensinar a você. Como Paulo diz assim, o que também eu recebi do Senhor, isso eu ensino a vocês, isso eu dou a vocês. E é exatamente isso daqui, essa convicção de governo, de dom de presidir. Isso se mistura com toda facilidade nas nossas características pecaminosas, carnais, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de deixa do meu jeito. É muito simples, é imediato essa mistura. Então, põe a perder muita coisa. Mas, se eu estiver continuamente aos pés da cruz e dependendo do Espírito Santo, eu vou poder servir ao Senhor com os dons, com a autoridade, com o governo e com accountability, com essa capacidade. Falar assim, Senhor, eu vou realizar. Isso está comigo. E vai ser o melhor. Eu não vou transferir culpa, não vou transferir responsabilidade. E essa é a circunstância, esse é o ambiente do dom de presidir. Por isso eu estou trazendo no transmissão esse tópico. Pode, por favor. Pastor, eu fiquei com uma dúvida, né, depois de ouvir, né, sobre o dom de governo. Assim, a semelhança do que é o dom da fé. Porque assim, todo servo de Deus, todo filho de Deus tem fé, né? Mas existe o dom da fé. Eu fiquei na dúvida se, assim, todo o servo de Deus, ele tem um nível de governo, mas que exista, assim, um dom específico, e, assim, algumas pessoas irão operar nesse dom e outras não. Ou, assim, se todos nós devemos, independente de qualquer coisa, buscar ter esse dom de governo. Essa era a minha dúvida. É uma excelente colocação, porque, realmente, nós temos os dois casos. Nós temos o caso de alguém que pode achar que o que está sendo ministrado é que todo mundo tem que estar lá no gabinete do CEO, Todo mundo tem que ser chefe. Não é isso. Todo mundo teria que pregar, todo mundo tem que dirigir avião. Não. Não é nesse ponto de que todos têm que presidir, dizendo que todos têm que ser líderes. Por outro lado, muita gente diz assim, não, eu não sou para ser isso, eu não quero ser isso, eu não quero ser líder, meu negócio são os bastidores, eu não quero essa responsabilidade. Ou então, de uma forma correta, essa ponderação de que todos vão ser realmente líderes. Então, o que você está colocando é proveitoso demais, porque, na verdade, em tudo que Deus dá para a vida da igreja, tem essas duas instâncias que você colocou. Todos são chamados a profetizar. Mas à medida que nós vamos exercitando a palavra profética, Deus vai separando alguns como função profética. Até aqueles que Deus separa com ministério de profeta. Então, todos são chamados a pregar o evangelho. Todos. Mas alguns, Deus tem um chamado específico para atuar nessa área de uma forma mais intensa. E alguns deles, Deus tem um chamado específico para ser como Billy Graham, um evangelista no mundo todo. Então, tem realmente essas diferenciações que não podem ser usadas para eu me colocar num lugar de conforto. Não, eu não tenho esse chamado. Não pode ser usado para eu dizer, não, mas não pode ser todo mundo presidente, todo mundo vai presidir. Mas, se nós entramos nessa primeira instância, que é a porta de entrada desse assunto, Deus chamou todos para o governo. Agora, onde é que eu vou governar? Isso Deus vai desenvolvendo e nos mostrando e nos capacitando. Então, nós vamos ter, é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, nós vamos ter diferentes ministérios em diferentes instâncias, em diferentes lugares, e o que nós queremos mais é que Deus nos mostre com clareza qual é o meu lugar. Se é presidir, fazendo o que você está fazendo, com tanto fruto no ministério infantil, esse é o seu lugar de presidir. Você está liderando para isso. De repente, você tem lá uma irmã que preside a cozinha. Então, o lanche, a água, é o suquinho, é o atendimento das mamães na cozinha, é um negócio assim impressionante, porque aquela outra irmã não faz o que você faz, mas ela preside com destreza e com graça de Deus aquela área que ela faz. Então, não é o presidir no sentido que todo mundo vai ser líder, que todo mundo vai ser um profeta na nação, mas é o presidir no seguinte, todo mundo tem uma instância de governo. Começa com a minha gaveta. Se eu não sou capaz de presidir minha gaveta, é uma bagunça, é um lixo, então tem alguma coisa errada. Mas eu vou pedir a Deus, pode pedir a Deus, que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. E você vai aprender a governar sua gaveta, sua agenda, o salário mínimo, uma série de coisas. E isso está na restauração de Deus na vida da igreja, na vida dos seus filhos. É restauração, não é só falar em línguas, não é só ter culto legal, não é só ir para um nível de emoção elevadíssimo. Não, Deus quer esse nível de restauração, de governo. A gente vê mães que não dão conta de um menino. Tem um menino de 2 ou 3 anos que chuta, que briga, que... Estou aguentando mais, meu Deus. Não tem governo sobre uma criança. Aí você vai para o curso com o Luiz e a Roberta e você vai descobrir que existe ensino bíblico para tudo. Senhor, me dê o dom de presidir minha vida como mãe, meus filhos. E Deus dá graça, e vence, e aprende, e cresce e restaura o accountability que o diabo roubou de todo mundo lá no Éden e fez o Adão e a Eva e todos depois serem sempre assim: ah, mas aqui eu não tenho chance, ah, mas aqui eu não tenho, sempre pondo a culpa no outro. Não, Senhor, eu tenho uma instância que eu vou presidir. Eu vou presidir. Então é importante realmente observar. Ficou claro que responde o que você colocou? Então eu não posso usar nem equivocadamente achando que todo mundo vai ser cabeça e CEO e líder e presidente, não é isso? Nem também eu posso falar assim, não, então se não é, eu não fui chamado para presidir nada. Não, não, tem uma série de instâncias que cada um foi chamado para presidir. Alguém tinha pedido a palavra? Bem, eu vou avançar aqui, pois não, Geraldo. Acho que, para mim, o que mais impacta na mensagem é o uso do termo original mais para a ideia de boas obras. Porque a ideia de presidir, realmente, no português, nos leva a uma... Né, a ideia, às vezes, errada. E a ideia de boas obras é uma ideia que me aproxima mais daquilo que qualquer um pode fazer. Né? E... uma coisa que me impressiona nessa mensagem é que ela nos remete aos fundamentos das nações líderes do mundo. As nações de primeiro mundo, todas elas, tiveram momentos em que homens e mulheres de Deus resolveram transformar a sociedade em que viviam, ensinar os seus filhos em princípios eternos de Deus, e isso trouxe uma repercussão gigantesca na vida da sociedade, daqueles que eram e daqueles que não eram crentes. E mesmo aqueles filhos que aprenderam os princípios, embora não tenham seguido na igreja, só com aqueles princípios eles edificaram uma nação melhor. Então, e isso é o forte da palavra para mim. E eu comentava aqui na oração terça-feira, pela primeira vez nós tivemos a chance de um homem que vai governar a nação, que antes de qualquer coisa está fazendo orar. E isso ele deve ter feito também ao escolher cada um dos seus 20 ministros. E o que ficou mais triste para mim de constatar foi que dos 20, não tem 3 crentes. O que significa que a igreja não tem pessoas que se capacitaram com excelência, né? Porque a gente tem mania de achar que a gente deve preparar só para uma vida de santarrão e não para servir com excelência à sociedade. Eu sonho com uma igreja em que os nossos filhos serão as pessoas mais requisitadas na sociedade, porque Amém. Fazem o que fazem com excelência, Amém. Com empenho, com um desejo Amém. Amantíssimo de servir bem. É isso que eu quero. Eu quero os meus filhos assim. Eu quero os filhos da igreja assim. Essa ideia das boas obras que o dom de presidir para mim evoca. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o advogado-geral da União, escolhido pelo Bolsonaro, é um pastor, um homem de Deus firme na palavra. Eu falei, poxa, pelo menos um esse cara conseguiu encontrar no meio do povo de Deus. Isso dá tristeza. É, a dos direitos humanos também. Agora, mas, enfim, não tem, é o que eu te falei, não tem três ou quatro. O ideal era que tivéssemos 20 Abraham Lincolns, né, como ministros. É isso. Deixa eu colocar para vocês aqui, primeiro, resumindo até onde nós chegamos, até aqui. Um chamado ministerial e também o chamado bíblico do novo nascimento, ele não envolve só a área emocional, ele não envolve só uma área mística, espiritual, ele envolve uma restauração de governo, de accountability, de dons, de talentos e de cada crente em um lugar de liderança, nas mais diversas instâncias de liderança, com autoridade e capacitação do Espírito Santo. Essa é a essência do propósito do transmissão. Nós reunirmos irmãos que estão caminhando em aliança, que estão firmes, perseverando, e nós focarmos e investirmos quais são os dons, os chamados de cada um deles para o serviço no corpo de Cristo. E por isso eu trouxe o dom de presidir, porque não é uma capacidade pessoal, como a gente acha na nossa cultura, que alguns têm e outros não. É um dom que cada um que despertou para o que o diabo fez no Éden e para o que Jesus fez na cruz do Calvário, de retomar a autoridade, e essa autoridade nos foi dada de volta. Se cada um que anda com Jesus tiver essa consciência, vai ter uma busca inevitável. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim e através de mim. Agora, isso que eu vou expor para vocês agora é o pivô central do dom de presidir. A ministração do dom de presidir nasceu nisso que eu vou expor aqui a vocês. De todas as pessoas na sociedade, nós vamos ter uma divisão em três grupos que pode ser apresentada com outros termos, de outras formas, mas eu tenho uma forma bem simples e só didática, não é estatística, de dividir a população, os trabalhadores, as pessoas produtivas, as pessoas da sociedade em três grupos distintos. O primeiro grupo... Essa caneta já não está servindo. O primeiro grupo tem 5%. 5% das pessoas, talvez nas salas tenha alguma. Então deixa só um, Geraldo. Geraldo. O Luiz Fernando foi no carro procurar um. Ok. Ok. Aqui não vai ter mais. A hora está falando que não tem mais. Aqui. Primeiro grupo. Ó, isso é exemplo de governo e accountability. Deixa comigo. Professor é preparado. Muito obrigado. Primeiro grupo. 5%. Não só trouxe o pincel, como ele escreve. Obrigado, Luiz. Primeiro grupo, 5%. Isso aqui são visionários. Das pessoas, em qualquer cultura, só 5% são visionários. E eu quero repetir, isso não é um dado estatístico. Isso é só uma representação didática. Não tem um dado estatístico de 5% da população. Não. É uma representação didática. 5% das pessoas, em qualquer empresa, em qualquer cultura, em qualquer família, você vai ter um número bem pequeno de pessoas que são visionários. E visionário eu coloco até da seguinte forma. Não tem nada, não existe recurso, não existe projeto e alguém enxerga. E essa pessoa visionária não só enxerga como ela começa e produz alguma coisa e algo que não existia vem a existir. Então nós não estamos falando de que o restante, 95% da população não enxerga nada, não é isso. no sentido de criar e liderar alguma coisa, e produzir, e dar andamento, e formatar, e fazer acontecer, em média, 5% das pessoas só são visionárias. 15% são executivas. Então, nós temos o primeiro grupo de visionários, o segundo grupo, executivos. E 80% são operários. E eu quero frisar bem isso aqui. Essa palavra não é pejorativa. Não existe uma ordem hierárquica, não existe uma ordem de castas, não existe uma ordem de mais importância aqui, em hipótese alguma. Nós estamos colocando três funções em sociedade. E visionário é operário também, executivo é operário também, e operário é operário. Mas didaticamente, para explicar, eu divido assim. E 80% são operários. Agora, para a gente entender bem o que é isso aqui. Isso aqui é em qualquer instância. Se você usar isso aqui como um prumo, como uma forma, um padrão para você conduzir raciocínios, você vai se ajudar em muitas coisas. Visionário. O sujeito tem um sonho. O sujeito tem um plano. O sujeito tem um projeto. E ele sabe como começar do nada. Ele pode não ter recurso, ele pode não ter ninguém, ele pode estar no zero, pode estar no nada. Ele começa alguma coisa e aquilo vai para frente. Ele tem garra e ele vai tentando, e ele vai tentando, e ele vai buscando, e ele vai crescendo, e vai acontecendo. E ele põe a mão, ele dá a vida. E aquilo começa a tomar forma. Ele tem a oportunidade de continuar batalhando com a força do seu braço. Mas é possível que ele vai morrer sem ver o seu sonho realmente implementado. Porque se ele continua, no decorrer do tempo, sendo o cara que faz tudo, ele apita o jogo, ele chuta a bola, ele cerca o gol, ele vai morrer. Então ele precisa de executivos. Aos executivos, ele diz assim, esse é o meu sonho. Rapaz, que sonho, cara, eu sei fazer isso. Então vem aqui comigo, você faz isso aqui. Ok, aí cada um vem fazendo, pronto. Então ele deixa de ser a pessoa que faz tudo e começa a delegar e a conduzir executivos. Mas executivos são apenas 15% da população. Porque é o seguinte, o que acontece com muita gente é que o visionário aqui me entregou um projeto. E se eu não sou executivo, eu fico esperando. E daqui a um mês ele vem assim, e aí, como é que foi assim? Ah, ninguém apareceu aqui não. Ah, eu não recebi nenhum e-mail. Ah, eu não... olha, eu não pude fazer isso aqui, que é tão corrido, tão... Mas olha, eu vou... O que, que você estava querendo mesmo? Se eu não sou executivo, eu não dou o retorno ali. O que, que ele vai fazer? Ele tem a possibilidade de pegar de volta e ficar sobrecarregado. Ou ele tem a oportunidade de achar outra pessoa. Ou quem sabe é mesmo investir em mim. Senta aqui, Sóstenes. Ó, assume governo, Sóstenes. Sóstenes, assume accountability, Sóstenes. Sóstenes, sai da zona de conforto, Sóstenes aqui, Sóstenes, usa isso aqui, uau, então me dá de volta o projeto. Ó, você tem mais um mês, está aqui. Daqui um mês, eu venho para o Kleber, falo assim, Kleber, aquele projeto que você me deu está aqui, ó. Então, fizemos isso, e ainda consegui isso, uau, que coisa. Aí quando nós nos encontramos, você já veio com mais visão, com mais sonhos, com mais passos, então você tem a quem entregar a visão. Com isso eu não estou dizendo que executivo não seja visionário. Mas a gente vai descobrindo que a maioria dos executivos, se eles se colocarem no lugar do visionário, ele não consegue sair do zero. Mas ele consegue de uma forma impactante se unir com outros e baseado no que alguém visionariamente gerou de sonho, realizar. A palavra profética vem aqui do visionário. E eu não estou dizendo que o executivo não tem a palavra profética, pelo contrário, ele também tem, ele é visionário também, ele tem palavra nas instâncias de cada um. Agora o visionário, com 3, 4 meses, 6 meses de projeto, pondo a mão na massa, ele morre de cansaço se ele não tiver executivos. Mas se ele tiver executivos, ele começa a ter parceiros que sonham o sonho dele, que assumem com accountability o projeto e que trazem mais conteúdo, mas os executivos também não conseguem sozinhos se eles não tiverem os operários. Quem é o operário? O operário é aquele sujeito que ele não tem que preocupar com nada. Ele não tem que preocupar com o sonho, se vai dar certo, se não vai dar certo. Ele não tem que preocupar se alguém está executando ou se não está executando. Ele chega e diz assim, com muita garra, com muita liderança, o que é para fazer hoje? E um bom operário, ele vai pegar uma missão, ou para aquele dia, ou para aquela semana, ou para aquele mês, e vai falar assim, deixa comigo. Mas no dia seguinte, você precisa ter um executivo gerenciando o operário. Vocês duas aqui, ó, trabalham em empresas multinacionais, ou empresas grandes, né? Multinacional e um grande hospital. Você trabalha, você sabe, Kleber, você sabe disso bem, você trabalha numa empresa do governo. Se eu não tiver um gerente cuidando dos operários, no dia seguinte, eles estão lá sentados, e falou assim, não, o chefe não chegou ainda. Não, mas quem é que vai fazer? Não, eu não vou fazer. E se um dos operários falou assim, gente, é o seguinte, hoje nós estamos sem executivos, então presta atenção, vamos reunir aqui, vamos fazer, ih, cara, senta aí, rapaz, estraga não. E não é por maldade, é porque a característica de um operário é, eu preciso focar toda a energia que eu tenho no que me mandaram fazer. Porque se eu for uma pessoa que enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu estou avaliando, mas o outro ali, olha isso aqui, gente, quem é que está mexendo aqui? Se eu começar a ter N focos de atenção, eu deixo de executar a coisa simples que eu tenho que executar todo dia, fechar essa tampinha aqui, ó. Tá, fechou, está bem fechado, selou, ok, está selado, rótulo de aprovação, aprovado, próximo. Da mesma forma, a gente vê isso do executivo para o visionário. O executivo ele não tem que ficar pensando mais onde é que eu vou levantar recursos, como é que eu vou expandir, em quais os novos lugares. O executivo ele só tem que executar. O visionário que vai pensar assim, isso aqui lá na frente vai ser assim, lá na frente vai ser... Ele é o visionário, ele tem a responsabilidade de sempre pensar lá na frente. Isso aqui é o ministério profético. Que precisa ter gente para velar, para zelar pelo que foi profetizado. Que precisa ter gente para trabalhar junto. Numa igreja local, o que é que acontece? A maioria dos pastores, nós chamamos de pastores, o líder principal da igreja. Mas não precisava ser assim, porque pastor é uma função bíblica específica. Mas não há nenhum problema nisso, nós chamamos de pastor o líder principal de uma igreja. Às vezes ele realmente não é pastor, e se ele for um bom líder, ele não é prioritariamente um bom pastor. Porque ele é muito mais um Moisés visionário que tem que levantar pastores para cuidar de grupos de 100, de 50, grupos de 10, do que ficar cuidando de tudo. Ele é o visionário, ele é a pessoa que vê longe. Mas se ele não tiver executivos, ele vai morrer de tanto tentar alguma coisa. E aquela igreja, aquele projeto, aquele sonho, nunca se completa. E o que acontece nas nossas vidas, agora eu estou dizendo porque eu sou um pastor, que comecei uma igreja com poucas pessoas, novos convertidos, do zero, poderíamos dizer assim. A gente tem todos os projetos, a gente tem sonhos, a gente tem um chamado, a gente tem visão, a gente tem alvos específicos, mas enquanto não forma executivos, a gente se arrasta. E o problema é que, tanto na igreja quanto na empresa, as demandas diárias são tão grandes que mesmo que eu não tenha executivo, eu pego para fazer. E se eu pego para fazer, eu termino o dia sobrecarregado, então eu não tive tempo para formar executivos. Então, se eu não tive tempo para formar executivos, amanhã eu tenho mais coisas para fazer. E assim a vida vai passando. Agora, se eu quiser formar executivos, eu tenho que descobrir quem enxerga isso. Para quê? Para transmitir uma visão. Para transmitir capacitação, para transmitir garra. E os executivos, por sua vez, precisam ter relacionamento com outras pessoas que serão aliançados, braço direito. Aqui nem cabe, na vida da igreja, nem cabe só a expressão operário, mas poderíamos didaticamente usar. São aqueles que falam assim: eis-me aqui. O que é para fazer agora? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida só sobre esses três grupos? Algo que eu estou explicando, você não entendeu, algo que você... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso daqui? Nós vamos ter aqui, ó, muitos executivos que acabam migrando para essa instância do visionário. Mas nós temos muitos executivos que acham que podem ser visionários. Como nós temos, de uma forma mais comum, muitos operários que acham que podem ser executivos. Vou te dar um exemplo. Um irmão, no interior de São Paulo, numa igreja que eu sempre fui ministrar, ele veio me contar um pouco da história da vida dele. Pastor, eu era caixa do banco. E naquele tempo, toda segunda-feira, tinha filas e filas e filas de depósitos. E tinha um cliente meu que toda segunda-feira chegava para fazer depósitos no meu caixa. E a gente foi desenvolvendo amizade, então ele ficava na minha fila, ele já sabia de tudo, e aí eu já adiantava, já facilitava para ele, e toda segunda-feira ele vinha com uma montanha de dinheiro. Eu ficava toda segunda-feira, isso ele contando, pensando no meu salário, em quantas vezes mais o meu salário ele trazia toda segunda-feira. Ele era dono de um restaurante, pastor. E um dia eu não aguentei mais. Eu falei assim: peço demissão do banco. Eu não vou ficar aqui fazendo depósito para um monte de gente. Eu sou capaz. Eu sou cheio de garra. Eu não tenho medo do trabalho. E ele pediu uma demissão. E o banco tinha oferecido naqueles dias um programa, ele pegou aquela indenização e ele montou um negócio para ele. Uma loja de acessórios para carro, porque era o sonho dele. E ele falou assim: agora sou eu que vou toda segunda-feira lá no banco fazer os meus depósitos. E ele disse assim: eu realmente passei a ir ao banco toda segunda-feira. E toda segunda-feira eu tinha um volume grande de cheques para depositar, eu tinha um volume grande de dinheiro para depositar, mas muito cedo eu descobri que aquela montanha de dinheiro não era minha. E aí eu fiquei pensando no dono do restaurante, assim, será que aquele dinheiro todo também não era dele? Não era dele. Aquele dinheiro todo era para ele tentar pagar todas as contas. E ele disse: a minha empresa foi indo para o buraco abaixo, eu não aguentei aquilo, eu tive que desfazer, falido, e tive que voltar a ser funcionário. Ele até podia voltar a ser funcionário numa frustração sem tamanho, ou ele podia voltar a ser funcionário numa convicção: eu vou produzir muito mais se eu estiver debaixo da liderança, da gerência, de uma estrutura, de alguém. Da mesma forma, o executivo para com o visionário. E quando cada um se encaixa no lugar que Deus tem, no perfil, aí volta a questão que você observou. Então, eu vou ser o melhor caixa de banco, vai ser organizado, vai ser bem feito, eu vou crescer nisso daqui, eu vou prosperar, porque essa é a minha função. Eu estava, me lembrei de um amigo, cirurgião neurológico. Ele disse assim: Sócrates, eu toda semana viajo uma ou duas vezes, talvez seja muito parecido com o caso do, do Paulo. Ele diz assim: eu entro no bloco cirúrgico e tem todo aquele processo, eu entro já aqui com as mãos, aqui tudo esterilizado, e eu já chego lá no bloco cirúrgico, o paciente já está aberto. Eu só chego, faço aquela microcirurgia num microvaso lá no cérebro, saio e pego o avião de volta. Tem um mundo de gente que cuida de todos aqueles aspectos até a minha chegada. Eu chego sem tensão, eu chego sem preocupação, eu chego confiadamente, eu chego para executar aquilo para o qual eu vim fazer, aquilo para o que eu vim fazer. O corpo é assim. Então Jesus vem e diz assim: não sabeis vós que sois membros de um corpo? Saber que o ouvido não pode fazer o trabalho do pé, que o pé não é mais ou menos importante do que o braço, mas cada um tem a sua função. É isso aqui. Agora, por que que isso está dentro do transmissão? Porque o que é que eu estou fazendo aqui no transmissão? Eu estou dizendo quem são os executivos. Eu não estou dizendo que você não é visionário, porque numa determinada instância começa a desenvolver a visão clara de Deus para o que é para fazer na gaveta. Minha instância de governo, de presidência, é minha gaveta, é minha agenda pessoal, é meu salário todo mês. Então Deus vai continuar, começar a te capacitar para liderar da melhor forma. E você vai começar a ter as visões de Deus para aquilo que você assumiu. E guardadas as proporções, qualquer operário no corpo de Cristo, tira fora o que a conotação da palavra operário, ele é um ministro de Deus. Ele pode não ter dom, talvez o dom dele seja só servir lá na cozinha, mas ele vai ser um visionário dentro daquilo que Deus deu a ele. E ele vai ter gente que vai trabalhar com ele, porque somos um corpo. E de uma forma muito clara, muito direta, muito específica, o Senhor está no transmissão, despertando. Quem o Senhor está chamando para executar? E aí você entende por que que antes a aula era ministério profético. Porque como é que um executivo trabalha no reino de Deus? Agora coloca numa outra instância. Você acha que sou eu o visionário? Em uma instância além, acima da que nós estamos, não sou eu o visionário. Em uma determinada instância, o Espírito Santo é esse visionário. E quem é executivo dele? Eu e você. Que é possível que ele esteja entregando nas nossas mãos e a gente, ó, essa semana não deu. Ó, pastor, olha, eu não posso. E pronto, o tempo vai passando. E aí vem a parábola de novo do próprio Senhor Jesus. Diz assim: quem tinha 5 talentos? Quem tinha 10 talentos? Quem tinha 1 talento? O que você fez com o talento? Ah, Senhor, eu peguei meu talento, eu enterrei, porque eu não queria ter prejuízo para o Senhor. Não, o que você fez com o seu talento? Eu multipliquei o talento, Senhor. O que Deus te deu na vida da igreja? Nós herdamos uma cultura religiosa, eclesiástica, em que é o pastor. Mas, irmão, em momento algum, eu tive, ou eu tenho, ou eu terei qualquer pretensão de morrer aqui como visionário, tentando fazer as coisas. O processo no qual nós caminhamos é de formação de executivos. É uma vida. Eu gosto de dizer, quantos anos você leva para que você tenha uma filha com maturidade de 18 anos? Quantos anos? Ué, pastor, que pergunta boba. Se eu quiser maturidade de 18 anos num filho, eu preciso caminhar com ele por 18 anos. Deus não deu datas, Deus não deu prazos para nada da igreja, mas simbolicamente, se eu quiser alguém com maturidade, de executivo, de adulto, tem que ser alguém que esteja caminhando no tempo da maturidade. Cada etapa, hoje o testemunho do curso Educação de Filhos é um testemunho real. Todos aqueles casais são casais que nós estamos vendo crescimento na perseverança no decorrer dos anos. A começar do Luiz e da Roberta. E você pode ir a qualquer igreja maravilhosa do mundo, você vai ver um rodízio muito grande de pessoas. Chegou mês passado, chegou ano passado, alguém que tem tais dons, está em tais dons, faz isso, faz aquilo, e vai para o lugar de executivo, e logo, muito cedo, muito rápido, é problema, é dificuldade, ou então você vê aquelas igrejas, que eu estou falando com propriedade, igrejas referenciais, você passa 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, cadê aqueles irmãos? Não, já mudou, já são outros. E cada dia mais na nossa sociedade de hoje, essa questão da falta de vínculos é real. Hoje, uma das características profissionais dessa sociedade é as pessoas não têm medo de mudar. É um rodízio muito grande. Olha, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, eu estou acolá, não tem mais esse negócio de eu ficar aqui para o resto da vida. Eu vou me aventurando, eu vou ousando aonde tiver oportunidades. Mas isso não pode vir para a vida da igreja, porque nós não estamos conduzindo uma empresa, nós estamos cuidando uns dos outros, e não se cuida de alguém em pouco tempo. Não se colhe o fruto de maturidade de 18 anos antes dos 18 anos. Mas é imprescindível que o executivo saiba disso. Eu fui chamado para ser um dos executivos de Deus nessa terra. E de uma forma específica, eu estou num curso chamado Transmissão, porque o Senhor está me dando a oportunidade de me posicionar como executivo dele nessa igreja local. E não é na força do meu braço, eu vou usar minhas ferramentas naturais, eu vou usar meus dons naturais, eu vou desenvolver o conhecimento. Eu não posso querer fazer só no blá blá blá do Espírito Santo, eu preciso me capacitar intelectualmente, eu preciso me capacitar relacionalmente, mas não pode ser só nos dons naturais, eu preciso me encher do Espírito Santo, porque é Ele quem vai me colocar num lugar central de governo, de accountability, de frutificação para o reino. Mas somos nós também que declaramos, Senhor, esse é o projeto. Esse é o projeto do Senhor para a minha vida. Esse é o projeto do Senhor para a minha vida. Por isso nós estamos na última aula do Transmissão deste ano. Porque não para, irmãos, não acaba. Eu não sei como que o Senhor vai nos conduzir no próximo ano, mas nós vamos ter outras classes do Transmissão. Provavelmente eu não vou ministrar esse conteúdo que eu ministrei até aqui. E numa próxima classe nós vamos ter alguns outros elementos de conteúdo, mas nós vamos receber outros irmãos que não participaram dessa classe. E você vai ministrar esse conteúdo para outros. Essa é a visão da igreja em células. E o Daniel trouxe uma frase que, assim, me arrebentou. Deus, depois de tanto ensino, de tanta coisa de célula, tantas experiências, eu nunca tinha parado para ouvir isso, para pensar dessa forma. E ele diz assim, por que que existe célula se não tiver discipulado? A célula não é em função do discipulado. Eu não crio células para ver se consigo ter discipulado. Não, a célula é um produto natural de gente que está andando em discipulado. Então ele diz, comece com 2. Cada 2 é uma célula. Então uma pessoa decidiu, eu vou pastorear, eu vou discipular, eu vou cuidar daquela vida. Mas a gente não tem essa visão. Pelo contrário, a gente tem a visão de operário na igreja. Eu chego aqui para o culto, eu... E aí, posso ajudar alguma coisa, pastor? Mas se for para amanhã... Não, amanhã eu já não sei. Eu não sei se eu venho aqui amanhã. É, não, aí já é, isso aí é com a diretoria, isso é com o pastor. A gente... Eu não estou falando aqui do projeto. Eu estou falando de uma forma geral. As pessoas têm essa ideia de que eu venho aqui, se tiver alguma coisa para fazer, eu estou aqui. Mas não tem um encargo. Não tem um projeto que me foi confiado pelo Senhor. Pelo contrário, a gente até enquanto assim, tocou num bom assunto, pastor, porque é o seguinte, ninguém me chamou para nada, sabe? Ninguém me... Olha, eu não tenho... Já falei, eu estou aqui à disposição, estou aqui... Mas olha, cada um dos irmãos que estão ministrando os cursos, cada um dos irmãos que estão fazendo as coisas, seja pegar o apagador e o pincel ali, são irmãos que estão indo fazer o que sentiram no accountability governo para fazer. Nós vamos ter muitos casos em que ou eu, ou a Dani, ou o Marcos, ou algum líder de célula entregou e pediu para fazer, e aquilo foi bem. Mas, em se tratando de executivos, nós vamos ter um nível muito mais elevado de encargo. Então, agora, Kleber, você me entregou esse projeto do seu sonho visionário, aqui você pode confiar, aqui você pode descansar, aqui vai prosperar. É outro nível, já não é mais eu chego e Cleber, o que tem que fazer hoje? Por isso nós estamos buscando o Senhor, qual é o dom, qual é a área. Por isso nós começamos com o ministério da palavra profética. Por quê? Porque quanto mais você acreditar e se envolver com a ministração profética, com a sensibilidade à voz do Senhor, mais você vai ouvindo o Senhor dizer aqui, aqui, ali, assim. Porque é o que acontece na nossa vida. No princípio, eu e você fazemos de tudo. Princípio do casamento, princípio da vida profissional. Eu estou vendo lá na faculdade, os meus colegas, qualquer oportunidade que aparece, de vez em quando um me pergunta, você não vai fazer um estágio, não? Eu disse, não, eu não posso... Ó, tem uma vaga lá no jornal tal, tem uma vaga na televisão tal. Você não vai fazer o concurso da Rede Globo, não? Eu falei assim, não. Não é compatível mais, eu não tenho mais essa condição. Quem me dera, pudesse. Mas quanto mais nós vamos vivenciando, mais você vai tendo que deixar de lado todas as muitas oportunidades e vai tendo que focar em uma só coisa. E você pode olhar isso também para a sua carreira profissional. Você antes chegava lá, você era advogada novata, então um mundo de trabalhos vinha para a sua mão. Hoje não, eu quero só fazer essa área. Porque a especialização vai sendo uma caminhada natural de todos nós, inclusive espiritualmente. Nós já não temos mais utopia de um mundo de projetos dessa terra. Quanto mais velhos vão ficando, nós vamos buscando a especialização de um só destino. Senhor, eu agora só estou focado no céu. E quanto mais velho eu vou ficando, mais eu me desinteresso pelas coisas dessa terra e mais eu vou focando uma única coisa, o Senhor e a eternidade com o Senhor. É da natureza humana, é do processo de Deus na natureza humana que no início eu abraço tudo, mas com o tempo eu vou me especializando em algo, eu vou buscando algo, é isso aqui, ó. Deus quer que você comece a encontrar qual é a área específica. Não estou dizendo que é só uma, mas eu estou dizendo que existem coisas que antes você faria N coisas por voluntariado, agora você... Tem algumas áreas específicas que você vem para ser um executivo. Não é o pastor quem vai dar curso de criação de filhos. Não sou eu. Como também não sou eu que vou ficar olhando se tem curso de criação de filhos. Já não sou eu. Nem é o Marcos. Luiz, Roberta, quem mais? Nós estamos formando Kel e Carol. Nós estamos formando... Quando vai ter curso? Vamos fazer curso assim, assim, assim. Quando tem que anunciar? Vamos fazer isso aqui. O que é que tem que ser feito? Pronto, é isso aqui, ó. Executivos. Eu estou dando o exemplo do curso Criação de Filhos, mas podem ser outros cursos e podem ser outras áreas, mas com essa garra de executivo. Então foi a Valdirene que me disse durante a semana, pastor, precisava dar uma palavra assim, assim, assim, você pode dar essa palavra assim? Sim, Valdirene, você vem e você dá a palavra. Não fui eu que disse, ela, Valdirene, precisamos ter outro curso, precisamos ter outra turma, Valdirene, olha isso aqui, não. E na verdade, eu não tenho condições nem de ministrar, nem de administrar essa questão. E ela aqui, porque é um espírito de executivo, e ela é uma executiva de talento lá na empresa, no hospital onde ela trabalha. E isso vem sendo trazido para a realidade da igreja, para o ministério do corpo de Cristo. O que é que eu faço? Poderia citar exemplos aqui em outras áreas. Nós temos coisas aqui que o Wagner falou assim, deixa comigo, pastor. E esse é o fruto mais caro e mais valioso da vida da igreja local. Gente que no decorrer dos anos caminharam juntos, tiveram experiências juntos, venceram juntos, construíram juntos, e tem um alvo junto, tem um propósito junto, e se tornaram todos eles visionários. Eu no meu lugar como executivo, ou eu no meu lugar como operário, mas visionários. Porque alguém tem uma visão. E não é só a visão do pastor. O pastor da igreja local, ele vai ter um filtro de algumas missões que Deus quer para nós, porque a gente não consegue fazer tudo que tem que ser feito. Então, por isso que a igreja do lado ali, ela está bombando em uma determinada área e nós não. Porque não... Um pastor de uma grande igreja falou assim, Sócrates, eu não tenho nada a ver com mídia. E vocês começaram na televisão, você ministra, vocês têm produtos na internet, nós não temos esse, eu até preciso de ajuda. Só que eles estão fazendo uma mega obra em outras áreas. E isso é bom a gente entendendo que cada igreja local tem funções específicas no todo. Senhor, o pastor, ele é um filtro visionário para algumas coisas daquela igreja local. Mas o que vai mover o dia a dia daquela igreja local não é só a bandeira de uma determinada atividade. É o que é visionário do Espírito Santo. O alcançar vidas, o conquistar essas vidas, o ganhar essas vidas, o administrar o que a gente precisa administrar aqui, de tal forma que tudo coopere para alcançar vidas, ganhar essas vidas e discipular essas vidas. Por isso nós estamos dentro do transmissão. Por isso é o desafio. Olha, eu não consigo, como o líder visionário, eu não consigo nem entrar na sua dimensão de executivo do que é que você vai fazer no restante desse ano. Quais livros você vai estudar? Como é que você vai se capacitar? Porque isso é com você. Eu poderia dizer assim, o conteúdo do transmissão foi, assim, tão pequeno, muito pequeno, mas é o suficiente para dizer a você, ó, essa é a visão. Você recebe? Você se apropria? Sim, Senhor. Eu estou aqui como executivo. Qual é a missão? Qual é o propósito? O que é para eu fazer? Como eu vou me capacitar? Como eu vou? E eu não estou dizendo que você agora está abandonado e que Luiz e Roberto agora se viram e fazem o que vocês... Não estou dizendo isso, não. Continua sendo um corpo, continua sendo debaixo de paternidade, de pastoreio, de orientação, num grupo, num todo. Isso vai se ampliando, porque nós temos uma equipe formando a agenda do ano, nós temos outros ministérios, nós temos um trabalho com as células, então tudo isso tem que ser integrado. Tem um Kleber com o diaconato que estão cuidando do acolhimento, da visitação. Tudo vai sendo integrado com células, com a visão da igreja, com o dia a dia. E é um processo árduo, longo, de ir montando uma peça ali, de montando outra peça ali. Alguém não enxerga aqui, outro enxerga ali. Aos poucos Deus vai fazendo com que tudo isso se una e as coisas vão acontecendo. Mas o transmissão... Cumpre essa primeira etapa de propósito. Te dá a visão. Como nós fomos formados por Deus, em quais documentos o Senhor nos deu, quais documentos o Senhor nos deu para construir, edificar o dia a dia da igreja, fisicamente falando, organizacionalmente falando. Como nós dependemos dos dons do Espírito e da palavra profética, da sensibilidade ao que o Espírito Santo está falando e o que é para ser feito em nome dele. E por fim, como que você se encaixa nisso daqui? Alguns o Senhor vai tirando aqui, ó, de operários, no sentido didático aqui, irmão, e trazendo para executivos de alguma coisa. É o desenvolvimento natural. Outros não, outros permanecem, porque a gente precisa de um grupo maior de pessoas que estão ali dispostas. O que é hoje? Façam isso. E vem e faz e executa, que coisa maravilhosa. E não são inferiores aos visionários, pelo contrário. Os visionários é que são limitados, que sem os operários, eles não fazem, não vão a lugar nenhum. Pelo contrário, o sonho morre. É o corpo. Não sabeis vós que sois todos membros de um mesmo corpo? Que um é a orelha, que outro é o pé, que outro é a mão, que outro é o braço. Que cada um tem uma função específica. E assim o Senhor vai construindo uma igreja local. E, irmãos, realmente, Deus não está trabalhando para formar uma igreja local. As igrejas locais vão acabar, vão passar. Deus está trabalhando para formar pessoas. O que nós vemos de estrutura de igreja local é uma consequência de pessoas que foram sendo trabalhadas, encontraram seus lugares, se enchendo do Espírito Santo e estão produzindo uma obra para Deus. Então, eu não trabalho para conseguir edificar, porque senão era fácil, a gente vai contratando pessoas, a gente vai chamando pessoas, a gente vai convidando pessoas, e se sair a gente troca pessoas, mas o ministério vai crescendo, na mídia, na propaganda, no tamanho do prédio, nas estruturas. Isso não é tão difícil. Tem seus desafios, como toda empresa tem. Mas dá para crescer. Mas não é isso que o Senhor está formando. O Senhor não está nos usando aqui para a gente conseguir edificar uma boa igreja local. O Senhor está nos usando para a gente conseguir cuidar das vidas. E no decorrer dos anos, a gente acumular histórias, relatos, batalhas, cicatrizes, vitórias, maturidade, crescimento que glorifica a Jesus. Esse é o propósito de tudo que caminhamos aqui, nessa pequena parte do transmissão. E se Deus permitir, o ano que vem nós vamos dar continuidade a isso. Você entendeu isso aqui? Agora, está nas suas mãos, como executivo. Assim, eu vou para diante do Senhor, eu quero ler alguns livros, eu quero ter um tempo de jejum, eu quero ter um tempo de oração. E eu não estou dizendo, irmão, de forma alguma, que vocês estão omissos, inertes, infrutíferos, pelo contrário. Nós não chegaríamos aqui se não fosse o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês como igreja. Mas o Senhor está chamando para um tempo de um upgrade, de uma instância mais elevada como executivo. Eu já não posso sair fazendo estágios por aí, eu já não posso aceitar todo tipo de voluntariado que me pedem, eu preciso agora focar em algumas coisas específicas, não só nas atividades, mas também na capacitação, e eu quero fazer isso. Nós sonhamos, Ana, com um ministério infantil, que seja não apenas uma referência na cidade, mas seja uma atração para todas as famílias que nos conhecerem. Gente não convertida que vem passar aqui e deixar a criança, porque tem uma estrutura. Eu não estou falando só de estrutura física. Coisa bonita ali, espaço, outros lugares que Deus pode nos dar aqui. Mas eu estou falando de ministração. E Deus te deu isso. Quantas coisas no ministério infantil, nem é a Dani, é você que vem e faz com tanta graça, com tanta excelência, é um desenho, um bordado, é um vídeo que você faz, isso é gente executiva aqui, ó. E estou dizendo a você que o crescimento, a multiplicação da obra de Deus para as nossas crianças, também está na sua mão, e não na minha. Na minha está com a Dani, cuidar de você, apoiar, suportar, motivar e às vezes até visionariamente trazer mais algumas coisas e te entregar, mas Deus te fez uma executiva. De igual forma nós temos isso no diaconato. Deus trouxe uma forma assim tão linda, a história com o Kleber. Se você não sabe, eu estava num acampamento lá em Caldas Novas e conversando com alguém sobre a possível mudança para a Rua dos Pampas, o desafio que aquilo representava e o temor que nós tínhamos, porque é o seguinte, a CEMIG, construção e tal, e ele estava lá e ele ouviu e falou assim, Deus pôs no meu coração que é para doar para vocês todo o projeto elétrico. E Deus não só trouxe o projeto elétrico, como trouxe essa família toda, e Deus os colocou num lugar de tanta graça. São pastores que Deus trouxe para pastorear o Ministério Diaconal, as vidas, células. Eu quero um dia, já desafiei o Arthur, eu quero um dia o Arthur dando testemunho de coisas que aconteceram recentemente, de como o Arthur foi para diante de Deus, e eu falo isso desde muito tempo. Deus deu um dom ao Arthur que eu chamo de o dom de realizar. Pastor, tem isso aqui, vamos, pego para fazer, é assim, assim, assim. Coisas físicas e coisas espirituais, porque as experiências que Deus deu ao Arthur na dimensão espiritual, nesses últimos tempos, com a empresa, com a fazenda, com a sua própria vida, são excepcionais de alguém que vai sozinho para diante do Senhor e diz assim, eu quero algo do Senhor. E ali nós temos um casal que é coluna, preciosidades, o dom que Deus deu a Cristina na área pastoral, as vitórias que ela tem na área de ministrações, de emoções, de libertação, de cuidado das pessoas, é real. E aí nós podemos, Geraldo, desde o início aqui, é coluna do Senhor nessa igreja. Valdirene, a Áurea, eu só lembro o tempo todo como icônico a história da Áurea com aquelas plantas. Eu nunca vi plantas durarem tanto tempo. E todos os dias, todos os domingos, há 3 anos e pouco, a Áurea cuidando daquelas plantas que até hoje estão ali, já teriam morrido. É planta que se compra ali e troca. Você compra ali no Leroy. E continuam cuidadas e continuam florescendo. Eu não estou dizendo que sua missão é cuidar de planta, não. Eu estou dizendo que isso é icônico para como Deus te chamou para cuidar de pessoas. Cuidar de vidas. Sua perseverança na igreja, a fidelidade na igreja está expressa nessa coisa tão simples. Como Deus trouxe o Dr. Célio e a Marli, caminhada da Renata e seus filhos aqui diante do Senhor, Deus levantando a Rebeca de uma forma tão linda para ministrar. Que preciosidade. Não preciso falar do Marcos, que nós estamos saindo de uma festa de consagração ao presbitério, vitória de Deus na vida do Marcos, da Cosmélia, da Carol. E assim, ó, Carlos e Karina, uma história linda de Deus, falou assim, é para ir para Belo Horizonte. E eles permanecerem firmes, estão crescendo ministerialmente, o Senhor. Wagner e Kelly Andréia, desde o início da vida da igreja. Firmeza, fidelidade, seriedade com o Senhor. E ali, se você não sabe, o Renato é irmão gêmeo do Wagner. O Renato, marido da Patrícia, está trabalhando agora, ele é irmão gêmeo do Wagner. Estão aqui também, estão aqui o Renato e Patrícia, que eu já disse algumas vezes para o Kleber, nós temos que investir cada vez mais na liderança deles, seja para conduzir uma célula, seja na liderança no diaconato, porque Deus tem feito grandes coisas. Eu chamo o Mateuzinho de meu assessor, porque realmente ele é um cara especial. E eu oro, peço ao Senhor, eu sonho com o Senhor que eu esteja aqui velhinho, mas que esteja cercado de gente que cresceu junto, que caminhou junto e que está frutificando, não é me ajudando não. Eu quero estar velhinho aqui fazendo nada, só vindo aqui para deleitar. Não é gente me ajudando não, é gente realizando, é gente fazendo, é gente executando. Né? E assim nós vamos caminhando e prosperando. O Senhor trouxe a Michele, o Márcio, estão fiéis na célula, estão despontando os dons, Deus ainda vai colocando cada um deles em lugares de destaque. A vida da Cláudia, as vitórias que Deus tem dado a Cláudia na sua família, seu casamento, seus filhos, no potencial, na graça que Deus tem na vida da Cláudia, em tudo que Deus está realizando e ainda vai prosperar realizando na vida dela e através dela na vida da igreja. E assim, tantos outros irmãos que não puderam estar aqui, mas que nós teríamos muita coisa para dizer, são executivos do Senhor. Ao mesmo tempo, são visionários de Deus. Ao mesmo tempo, são operários de Deus. Porque eu também, ao mesmo tempo, mesmo sendo o visionário, o líder, o pastor que Deus usou para abrir, para vislumbrar e começar do zero, eu também sou um executivo de Jesus aqui, só sou um executivo, e tem momento que eu preciso entender que eu só sou um operário, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que entregar e descansar. Senhor, tchau, bati o ponto, o que mais amanhã? Então isso aqui é dentro do que a Ana colocou, são as várias camadas, fatias, de como a gente vai entendendo a visão do reino de Deus. Mas eu quero encerrar dizendo, vocês são os executivos dessa igreja. Agarra para valer. E eu estou numa fase da vida, irmãos, e também ministerial, que eu já perdi qualquer dificuldade. Se eu já tive, eu já perdi qualquer dificuldade de chegar, de mostrar, de corrigir, de falar. Então você vai caminhar como executivo e você vai me ter como pai o tempo todo. Assim, isso mesmo, excelente. Coisa maravilhosa, é isso aqui. Não, não, por aqui, ó, por aqui, ó. Por... Isso não vai faltar. E não pode faltar comigo. Eu lidero aqui, mas se eu não tiver alguém que fala, opa, Sóstenes. E de vez em quando a Azaf me liga. E dependendo da circunstância, eu já sei por que ele ligou. Eu já sei que ele ligou porque a Dani ligou para ele. Eu estou falando sério. Eu já atendo, já vejo lá no celular. A Dani ligou para o Azaf. Oi, Azaf. E às vezes ele falou assim, tudo bem aí, sócio? Como é que está por aí? Me conte aí. Eu já assim, ele está sondando, porque ele já sabe qual é o motivo. Ele já sabe o que é. Eu não estou brincando, não estou ensinando. Isso é literal, irmão. Todos nós precisamos dessa paternidade. Que, opa, por aqui, por ali, por aqui. E é assim que Deus vai nos formando. E esse é o fruto que nós vamos levar. Nós não vamos levar, Senhor, aqui estão os documentos do projeto Adoradores. Senhor, aqui estão também as fotos da reforma que nós fizemos. Senhor, aqui estão as fotos e os vídeos dos encontros, das festividades. Não, filho, eu não quero saber disso, não. Eu quero saber quem está vindo com você. Quem está chegando com você, Sóstenes? Quem multiplicou os talentos, Sóstenes? E assim o Senhor vai nos unindo. O Senhor vai nos estreitando a aliança. Eu já contei para vocês. Eu estava do lado de um xerife do condado da Flórida. E eu tinha estado na semana anterior com ele numa reunião do staff da primeira igreja batista de Orlando. 60 pessoas numa sala enorme. E eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Vocês conhecem tanto lá. E o pastor David, já cheguei atrasado, no meio dos americanos, já cheguei atrasado, porque me falaram o horário, eu errei o horário, e eles se levantaram, o pastor David foi me apresentar, todo o staff dele, arrumaram um lugar, mexeram nas cadeiras, nos colocaram, e aí eu dando em um lugar lá de honra, lá, e eu comecei a observar, eles estavam tratando das questões semanais, de ministérios, de liderança, de finanças, de tudo. Eu falei assim, o que eu estou fazendo? E o Senhor falou assim, eu quero que você aprenda. E eu comecei a ver uma igreja riquíssima, gigantesca, batista, tradicional, com inúmeros valores, lá na reunião do staff, com inúmeros valores que são do reino de Deus. O Senhor falou assim, eu quero isso aqui, olha. Ainda que seja uma igreja grande, cheia de coisas, que vocês perseverem nos valores do reino. E aí na semana seguinte, eu estava lá na frente de um parque com a minha família e veio esse xerife do condado da Flórida lá, de Orlando, do município de Orlando, e ele veio conversar comigo, ele tinha algo a fazer em relação à igreja e comigo, e aí De repente, caiu a ficha. Oh, é aquele irmão que estava lá do lado do pastor David. Só que agora ele está de uniforme, de xerife, né? Saiu de um carro, daqueles carros de cinema, de xerife. Eu falei assim, é ele. Eu falei assim, irmão, há quanto tempo você está na igreja? Eu falei assim, 34 anos, irmão. E assim, eu passei algumas horas, naquele segundo, eu passei algumas horas de ensino diante de Deus. Eu vi um mundo em um segundo, com uma palavra, 34 anos. Eu falei, Senhor, então não é da noite para o dia, não é, filho. Ele está lá naquele grupo de staff, não é porque ele tem um cargo, é porque tem 34 anos que ele está firme nessa igreja. Ele é o xerife, ele tem uma vida profissional, ele tem uma vida social gigantesca. Ele não está lá porque ele é um Zé Ninguém, ele é um executivo que dá o seu melhor aqui, mas dá o seu melhor lá na liderança da igreja, como executivo de uma área específica. E o Senhor falou comigo, filho, continua investindo, porque daqui a 34 anos, e só daqui a 34 anos, você vai ter pessoas que caminham com você há 34 anos. E não são só pessoas que vão ajudar o pastor, são líderes. São executivos, e executivos que são visionários em áreas específicas que Deus já não me deu, ou não vai dar, ou não vai dar mais, que vai dar a vocês. Coisas específicas que estão alinhadas na comunhão do corpo. Em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, estamos pondo diante do Senhor em oração, ordenamos, consagramos o Marcos ao presbitério. Temos um avanço gigantesco na vida da igreja e nós queremos passar esse ano 2019 buscando o Senhor, quem nós vamos consagrar na frente da igreja no ministério pastoral. Vou trazer mais ensino sobre isso. O que é presbítero? Por que a gente tem presbítero? Por que agora é pastor? Para que a gente tenha entendimento disso. E assim, levantando cada irmão e cada irmã que Deus vai trazendo para cada área. O Marcos brinca com o Geraldo, de ancião. Mas apesar de ancião na Bíblia ser uma palavra só no lugar de bispo ou de presbítero, ancião, na história de Israel, é um personagem, coluna. Então você pode continuar chamando o Geraldo de ancião. Não sei se ele vai ser ordenado pastor, não sei se ele vai ser ordenado a alguma coisa que, como ou diácono, ou já foi um diácono, ou, não é essa a importância. A importância de que ele é uma coluna que Deus colocou antes do início da igreja, ele é um desses anciãos. A brincadeira é só com relação à idade, mas essa palavra é com relação à importância espiritual da sua vida aqui, Geraldo. Vamos orar. Eu queria pedir que nós ficássemos de pé e dessemos as mãos. E primeiro nós vamos declarar ao Senhor aquilo que todo esse conteúdo significou, significa para nós. Qual disposição você tem diante de Deus para dar continuidade à transmissão nessa semana? Domingo que vem nós vamos ter aquele momento do altar, de entregar um certificado, de formatura, mas é só uma operação simbólica terrena. O mais importante é como você vai dar continuidade. Que retorno você vai me trazer? Eu estou buscando de Deus nessa área. Eu estou querendo mais nisso aqui. Eu estou querendo saber disso aqui. Eu estou querendo atuar naquela. E dar continuidade ao que Deus já pôs na sua mão. Então, ore ao Senhor. Senhor, eu quero entregar isso. Transmissão representou isso, isso e isso para mim. Vai falando com o Senhor em voz alta. O conteúdo que eu recebi abre uma janela para eu enxergar coisas muito largas, e eu vou andar por elas. Seja no cuidado com a igreja local, seja, Senhor, na palavra profética, na autoridade, no governo, no accountability, seja, Senhor, nessa questão do visionário, do executivo, do operário. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo, eu te apresento cada um dos meus irmãos que está aqui comigo hoje. Alguns não puderam continuar o treinamento, mas estão envolvidos nessa caminhada do mesmo jeito. Alguns não puderam entrar nesse treinamento nesse tempo, mas estão chamados por ti e são aliançados com o corpo. E nós sabemos que o Senhor vai operar neles e através deles. Mas hoje eu quero apresentar ao Senhor esse grupo que está aqui, Senhor. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere. Tem algumas poucas coisas que sou eu que vou fazendo, mas a maior parte das coisas é o teu Espírito que vai fazer. Não sou eu. É o Senhor, Deus. À medida que eles vão dando passos, à medida que eles vão dando, tendo atitudes, dando passos de ousadia, de fé, no que o Senhor está confiando a eles, o Senhor vai capacitando, o Senhor vai prosperando. Então, Senhor, que o Senhor opere neles, opere através deles, que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor os multiplique em tudo que colocarem as mãos, haja frutificação, haja multiplicação, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, eu te apresento esses irmãos como executivos, e eu, Senhor, não me acho visionário, eu só estou aqui representando ou fazendo uma função física, terrena e com autoridade espiritual, mas, Senhor, a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, e eu os apresento e eu os entrego a ti, Senhor. Eu não sou capaz, Senhor, de promovê-los, eu não sou capaz de capacitá-los, eu não sou capaz, Senhor, de conduzi-los, só o teu Espírito Santo, Senhor. Porque se nós estamos até aqui, é porque o Senhor nos conduziu, o Senhor nos capacitou, o Senhor misericordiosamente nos cuidou. Senhor, e nessa noite eu quero apresentar meus irmãos e declarar: flua Espírito Santo, flua Espírito Santo, flua Espírito Santo. Ajuda-nos a ver as coisas que bloqueiam, que são barreiras. Ajuda-nos a ver, Senhor, o que nós individualmente podemos e precisamos mudar. Alcançar, batalhar, esforçar, em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui duas coisas. Primeiro, desculpa, Fábia, eu te saltei ali e não falei. A Fábia é uma missionária que já está há um bom tempo com fidelidade, caminhando conosco, servindo. Por fim, você vai ao Piauí? Não definiu isso ainda. Temos que revisar isso ainda, se ainda tem alguma chance dela ir ao Piauí. Né? Então, Deus tem muita obra através da vida da Fábia. E aqui nosso sonho é realmente termos um conselho missionário, desenvolvermos muitas coisas da visão missionária, e Deus pode usar muito a Fábia aqui. Outra coisa que eu quero colocar, e eu quero pedir a vocês que entendam o que eu vou colocar aqui com toda prudência. Mas ouçam o relato. Hoje, chegando de carro, eu cheguei atrás do carro da Eliana. E a Eliana é uma discípula da Áurea. Deus tem feito uma obra muito linda, muito impactante na vida da Eliana, na vida do seu filhinho Bernardo. Seu marido esteve aqui. Eles são casados ou são separados? Eles têm um contrato, eles têm uma... Ele veio aqui e recebeu uma porção de Deus. E quando eu parei o carro, Áurea, atrás do carro dela, a primeira coisa e única coisa que eu vi no carro foi um adesivo da Nossa Senhora com um colarzinho. Então eu pensei, nós temos que sentar com ela e fazer um trabalho de ministração. A gente acha que libertação é só quem veio da Umbanda. Quem vem do catolicismo, de igual forma, precisa de uma operação de libertação. São pactos, são alianças, é um adesivozinho que representa um governo, um domínio, um símbolo. Então, a questão não é o adesivo, não é só ela tirar o adesivo. Ela tirou o adesivo porque a gente é crente. Não, não. É o que ele sinaliza. Aquilo em comunicação se chama índice. Aquilo aponta para alguma coisa. Por que eu estou falando isso exatamente hoje? Porque muitos estão presos, não conseguem operar no Senhor. Alguns não conseguem nem aqui, olha, onde teoricamente seria mais simples, porque tem pequenos vínculos, pequenas consagrações. E nós vamos ver isso em muitas famílias. Às vezes é um hábito. Às vezes é uma coisa que socialmente é assim, inócua. Não, não tem nada a ver. Gente, eu não concordo, eu não acho que... Às vezes é alguma coisa simples, de uma música, de um artista, de um filme, de uma paixão, de um hábito, de um costume, de onde põe um dinheiro. Às vezes é de onde põe um dinheiro. Certa vez eu vi uma pessoa da igreja na fila da casa lotérica. Eu não podia... e questionar, porque a circunstância não permitia, e eu não fiquei sabendo se ele só estava pagando a conta de luz, ou se ele estava fazendo a fezinha, porque a fila era numa sexta-feira, ou num dia desses, que antecipava, hoje o prêmio é tal. Eu fui visitar uma família, há muitos anos eles participaram um tempo aqui, eu fui visitar uma família, e aquela pessoa disse assim, pastor, olha, essa semana eu fiz um jogo, pastor. Não é pecado não, né, pastor? Pastor, olha, as coisas estão tão difíceis, pastor, que eu fiz um joguinho, quem sabe, Deus me abençoe, eu sou sorteado na loteria, e para alguns isso vai ser um choque. Mas peraí, não pode não? Para outros o choque vai ser outro. Você está brincando, alguém aposta na loteria? Mas existe um mundo de pequenas coisas, como um adesivo, como uma aposta, como um mundo de outras coisas no dia a dia da prática familiar, que são amarras. Senhor, quais são as minhas amarras? Eu estou orando, eu estou clamando, eu choro, eu lamento, eu reclamo, mas Senhor, o que é que eu não estou enxergando? Que de repente se eu for lá e quebrar e desfizer aquilo, rompe-se bloqueios, abre-se os céus, aquela pessoa começa a prosperar, começa a fluir, às vezes no próprio comportamento emocional, às vezes na própria característica da personalidade, alguém muito tímido, alguém muito medroso, alguém muito calado, alguém que sempre com facilidade encontra o porquê está se afastando. Mas é alguma coisa que está lá e amarra, agarra, como uma consagração, como um voto, ou como um selo que não está lá por acaso, como um pingente que não fica ali por acaso. Ele anuncia uma consagração. Senhor, na minha vida, tem alguma coisa que o Senhor precisa pôr luz? Porque se for quebrado, se for desfeito, rompe. Quem sabe, Senhor, é alguém perto de mim que o Senhor vai me dar graça e eu vou executar. O Senhor é o visionário, o Senhor me mostrou, o Senhor me deu a visão e o Senhor vai me levar a executar. Quem são os irmãos que caminham mais perto de nós? Nós vamos trazer para cá, mas não vêm, às vezes não se dedicam, porque tem um elo de consagração. E aí eu coloquei como exemplo, como motivo de oração, porque pode ser outros casos, e como alguém que eu sei que você zela pela vida dela. Para que a gente entenda, Senhor, quais são os pequenos vínculos que talvez existam no hábito, na cultura, na forma de pensar, de sentir. Eu quero pedir que você que ore agora, Senhor.